Bendito seja o nome daquele que de uma maneira tão extraordinária se entregou por cada um de nós. Palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas traz um paralelo entre duas vidas. Dois homens que tiveram começos diferentes em suas vidas e finais diferentes em suas vidas. Eu vou antecipar o final do sermão. Dois nomes, dois homens, dois reis que começaram sua gestão muito jovens: Joás e Manassés. Joás começa ligado a Deus, sintonizado com Deus, fazendo a obra de Deus, mas depois, por influência de amigos, se afasta de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, ele fez o que era mal, se apartou do Senhor, apesar de ter um começo de reinado fantástico. Mais da metade do reinado dele dentro da vontade de Deus, e nos últimos anos de sua vida, últimos 3 anos, ele se desviou dos caminhos de Deus. Manassés, 55 anos de governo, 50 anos da mais pura perversidade, e os últimos 5 anos voltados para Deus. Vamos ver essas duas vidas. 2 Crônicas 23. No capítulo 22, o rei era Acasias. O reino de Judá vinha de uma sucessão de atentados contra o poder, contra o governo. E Acasias, que tinha por mãe a Atália, foi assassinado por Jeú, matou o rei Acasias. Acasias tinha filhos, e Atália, mãe de Acasias, com ambição de poder, começou a matar os filhos do filho dela, portanto seus netos. Atália começou a matar, isso está a partir do verso 10 do capítulo 22. Eu estou só dando contexto. Ela usurpa o trono e ela começa a matar os herdeiros do trono. Ela tinha uma irmã, Josebate. Essa irmã esconde um dos filhos do filho dela, um de seus netos, por nome Joás. Essa Joseba, ou Josebeate, era casada com Joiada, sacerdote, irmão de Jorão, rei que antecedeu a Acasias. Joiada e a esposa, Joseba, amparam a Joás, cuidam dele, escondem-no numa recâmara. E ele passa 6 anos escondido, muito criança, 6 anos de idade, e fica escondido. Até que quando chega a ocasião oportuna, capítulo 23, verso 1 em diante, no 7º ano, Joiada se animou. Joiada era o sumo sacerdote, morreu aos 130 anos de idade, esse sumo sacerdote. Ele entrou em aliança com os capitães de 100 e deu um golpe militar. Pega os capitães dos exércitos. Atália estava no poder há 6 anos, poder que ela havia usurpado matando os herdeiros direto do trono. E Joiada, sumo sacerdote, aplica um golpe militar, se reunindo com os capitães dos destacamentos do exército de Israel. Não tinham marinha, menos ainda a aeronáutica, tinha só exército. E aplicaram um golpe. Um golpe apoiado por Deus, porque era um golpe para devolver o direito que havia sido roubado. E Deus sancionou a atitude de Joiada. Apresentou a Joás com o apoio de todo o exército, e ele não era bobo, pegou o apoio do clero. Você pode ver que ele também mandou mensageiros buscando todos os levitas, e montou um exército de sacerdotes para entrarem no templo, porque dentro do templo a lei dizia que só sacerdote poderia entrar. E Joás foi guardado no pórtico, nos portais do templo, e ali foi declarado rei. O povo ovacionou, e Atalia, no palácio, no trono, ouviu o júbilo do povo. Saiu de lá, veio à rua e viu o movimento. O texto bíblico fala do grito de Atalia no verso 13. Diz assim: então Atalia, quando viu tudo aquilo, rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém Joiada, o sacerdote, trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e lá no palácio do governo ela foi morta. Joiada era o sumo sacerdote, era a maior autoridade religiosa, e agora Joás, ainda um menino, sobre os auspícios dele, agora era o rei. O poder estava centralizado em Joiada, resumidamente, diretamente. Joás cresceu, e apesar de ter o poder em suas mãos, Joiada nunca usurpou o trono. Permitiu que Joás exercesse o seu reinado. E quando a gente dá uma olhadinha para o reinado de Joás, no capítulo 24, verso 4, do livro de 2 Crônicas, nós encontramos o seguinte: depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor, e arrecadou ofertas, e fez um movimento maravilhoso, e decidiu restaurar a casa do Senhor. Bom, Joiada, que havia protegido a Joás com sua esposa Joseba, providenciou o casamento do rei Joás, deu a ele a segurança e o abrigo contra sua avó assassina, conduziu-lhe nos primeiros anos de reinado contra todas as influências que certamente assaltam quem possui qualquer tipo de poder, seja você um empresário, um governante, um líder, em qualquer instância você é assediado pelo poder econômico, pelo poder eclesiástico, por qualquer poder que você possua, você é assediado e tentado a se corromper. E Joás foi protegido por Joiada. Joiada tinha um filho, o nome dele Zacarias. E aí as coisas começam a mudar. A partir do verso 17, depois da morte de Joiada, capítulo 24, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, bajulando o rei. E Joiada nunca deixava que essas coisas acontecessem, de Joás ser corrompido por ser muito jovem pela bajulação. Como o elogio é perigoso. Você sabe por quê? Porque nenhum de nós está preparado para receber títulos que só pertencem a Deus, tipo: você é maravilhoso. Você é maravilhoso, só Deus. Mas as pessoas dizem que as outras são maravilhosas. E nenhum de nós está preparado para um título dessa natureza. E esses títulos que exaltam o nosso ego nos corrompem. porque o nosso ego é de fato a fonte de todos os males, porque é o nosso ego que conspira contra o amor, que é a única arma para combater todos os males que nos assaltam. É terrível como a bajulação, como a ovação serve de instrumento nas mãos do diabo para corromper o ser humano. E aqui estamos com os príncipes prostrados perante o rei. E o rei os ouviu, claro. Alguém que diga que eu sou maravilhoso vai ter meus ouvidos muito mais dispostos do que alguém que simplesmente chegue sem dizer nada. Ou alguém que me repreenda. Então, esse é um detalhe que acontece comigo e com você. Portanto, cuidado com os elogios, porque normalmente as pessoas que dizem, em algumas situações, estão mais interessadas nelas do que em você. Tenha só cuidado. Todo elogio sincero mesmo, bom, bem dado, é um elogio de poucos segundos. Qualquer elogio que dure mais de 5 segundos, a média mesmo, para ser generoso, 7 segundos, ele tem uma grande probabilidade de ser mais um jogo de conveniências do que um reconhecimento. Por isso, quando qualquer pessoa lhe elogiar, tenha mais ou menos um parâmetro. Excesso é um sintoma de que esse elogio não é tão sincero. E aqui está Joás. Com as pessoas prostradas perante ele, mas ele estava prostrado diante do elogio. Porque é bom ser Deus por 2 minutos. É bom pensar que é Deus por alguns minutos. Foi isso que fez Eva aceitar a proposta da serpente. Sereis como deuses. Você vai ser igual a Deus. Verso 18, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. E depois desse encontro, serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Joás, que reinou de uma maneira maravilhosa em Israel, agora, por causa da bajulação, não por causa de mulheres, não por causa do dinheiro, mas por causa da bajulação, foi corrompido. E bajulado, a gente transige, para que se ouça mais bajulação, tem que se agradar o bajulador. O problema do bajulado é que muitas vezes ele é narcisista. Ele gosta tanto dele, que mesmo que ele desconfie que está sendo enganado, por ser bom, continue me enganando. Digam que eu sou o que eu não sou, mas contanto que meus ouvidos ouçam que eu sou, mesmo que eu não seja. É um jogo da falsidade, da hipocrisia, das inverdades, do jogo de conveniência. Vossa Excelência é um crápula. Chama de Vossa Excelência no Senado. E depois diz o que Vossa Excelência é. No fundo, de Vossa Excelência tem muito pouco. De crápula tem quase tudo. É na mente de quem diz. Sabe o que acontece com Jesus? Jesus não era enredado por essa falácia. Por corações trapaceiros. Jesus não. Você sabe por quê? Porque Jesus olhava tudo com simplicidade. E ele conhecia o coração do ser humano. Joás, finalmente, mata Zacarias. Sabe quem era Zacarias? Era filho de Joiada, aquele que o salvara de Atália. Ele matou o filho do seu protetor, do seu maior benfeitor. Como se afastou? Como foi para longe? Porque Zacarias o repreendeu como sacerdote da atitude dele. O elogio dos príncipes o corromperam. E a repreensão do sacerdote o indignou. E ele fez calar a boca de quem tinha a única verdade naquele contexto. Não se cala a boca dos pais, de uma mãe, quando ela te repreende, meu querido jovem. Cuidado com os lábios de quem te elogia. A boca do teu pai pode estar sendo dura hoje para com você, mas tenha certeza, é a boca de quem te ama. A boca que te beija também é a boca que te repreende. E o beijo de amor e a repreensão por amor. Como, meu Deus? Como? Porque o amor também diz não. Também diz não. Está morto Zacarias, o filho do maior benfeitor de Joás. Bom, a partir do verso 23, os juízos de Deus recaem sobre Joás. E antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, no verso 23. E vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, os bajuladores. Deus operou vingança. Cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Bom, a partir do verso 25, uma conspiração é feita para matarem a Joás. E ele foi ferido no seu leito e morreu. Ferido enquanto dormia e morreu. Morreu distante do plano de Deus, morreu distante dos propósitos do Senhor. Morreu distante dos sonhos de Deus para a sua vida. Começou tão bem, e no finzinho, últimos 3 anos de sua gestão, se afastou do Senhor. Eu confesso que é difícil entender a mente de Deus com a minha mente grega. É muito difícil. Quando você abre a Bíblia no capítulo 33 agora, dê uma olhadinha. Capítulo 33. Um outro homem muito jovem assume o poder. O seu pai havia sido um grande homem, Ezequias. Ezequias foi aquele que pediu mais 15 anos de vida, mais vida ao Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos a ele. Ezequias era o pai de Manassés, que sobe ao trono de Judá aos 12 anos de idade, no verso 1, capítulo 33, verso 1 de 2 Crônicas. No verso 2, ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme as abominações dos gentios. No verso 3, ele edificou altares que Ezequias tinha derribado. Ele levantou altares aos Baalins, fez poste ídolos, se prostrou. No verso 4, ele edificou altares dentro da igreja, na casa do Senhor em Jerusalém. Também no verso 5, edificou altares a todos os exércitos do céu, às estrelas, ao sol, à lua, transformou os astros em divindades, se tornou astrólogo. Ele chegou no verso 6 a queimar seus filhos em sacrifício a esses deuses. Incrível. Você pensa que foi só 1 ano ou 3 anos assim? Manassés durou 55 anos fazendo abominações. Você quer mais? Olha só. Verso 7. Não, o 6 ainda. Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom. Ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, ele praticava as feitiçarias, ele tratava com necromantes, com feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira do Senhor. Obstinado. O pai dele havia sido um homem maravilhoso. Para que todos saibam que filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não tem que ser crentinho. E é bom que saibam disso. Manassés foi filho de um pai tão extraordinário que fez uma oração a Deus pedindo alguns anos de vida, e Deus concedeu. não foi para bem, melhor seria que a vida dele tivesse cumprido o plano de Deus. Mas Deus, porque quis, eu não sei julgar Deus, não tenho como, consentiu. É verdade. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito. Ele fez um Deus. Ele confeccionou um Deus. Não apenas adorou outros deuses, mas ele fez um Deus na casa de Deus. Eita, meu Deus. Verso 8. Verso 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. Que coisa terrível. Aí no verso 10, falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Dureza. Você pensa que Deus não luta, não é? Deus vai e fala, e conversou com Manassés, e explicou a situação, e Manassés não deu ouvidos. Não quis escutar. Agora olha o verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, verso 12, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou. Levado cativo com argola no nariz, no pescoço, humilhado, jogado no cárcere, deve ter se lembrado de alguns momentos bonitos que vivera com seu pai, de culto familiar, de idas ao santuário no período da Páscoa. Deve ter se lembrado de todos os momentos de comunhão com Deus que houvera aprendido com seu pai. Agora, Manassés sabia orar, sabia conversar com Deus, mas pastou 50 anos, gente, 50 anos de perversidade, da mais pura perversidade, ao ponto de matar os filhos em oferecimento, em holocausto, a divindades, dentre elas algumas que ele tinha inventado. E agora, no verso 12, ele, angustiado, suplica ao Senhor, seu Deus, e se humilha perante o Deus de seus pais. E ele fez uma oração. E agora entenda, Deus, essa é a parte que eu não entendo. Ou eu fiz um esforço muito grande para entender, e percebi que a minha lógica não estava equipada para entender Deus. E Deus lhe foi favorável. Eu quase fiquei revoltado com Deus. Porque um sujeito mal desse, Deus ser favorável? Eu consegui dimensionar a grandeza e a profundidade da misericórdia de Deus, e eu não sabia o quanto Deus estava disposto, de fato, a apagar as minhas transgressões. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Como é que Deus consegue ser testemunha de tantos delitos e consegue esquecer por uma simples oração, uma prece, acompanhada de um coração sincero? É verdade, e essa é a questão. O homem mais arruinado, o homem mais perverso, não é um caso perdido para Jesus. Compreenda, Deus, com sua mente lógica, com minha mente lógica, com nossas mentes matemáticas e cientificistas, vamos, a gente vai navegar num oceano sem terra para pousar, se tentarmos singrar os mares da misericórdia de Deus. Como é estupenda! Eu estava deitado numa rede, lendo esse texto e pensando em minha igreja. E lendo, e vendo como Deus, como de fato, no juízo, o que vai triunfar é a misericórdia. Porque se Deus me julgar na medida da sua justiça, eu estou acabado. E olha que eu não fiz nem a metade do que Manassés fez. Olha que eu sou o pastor Laércio, o bonzinho, da fala bem mansinha, né? É. Mas eu estou perdido se Deus me julgar na medida da sua justiça. Quer uma dica? Corre e se agarre na misericórdia do Senhor, porque esta é a causa de não sermos consumidos. Duas vidas. A salvação, ela não depende do último ato. Não, ela não depende disso. Eu sei que ela depende da trajetória, mas eu sei que mesmo sem chance de fazer nada de bom, como aquele ladrão na cruz, a salvação o alcançou. Por quê? Para ficar claro que a salvação é uma obra feita por nós, ou esse por não é por de que eu faço, é que alguém fez por mim, tá? É por nesse sentido. É uma obra feita por outro para nós, por nós, fora de nós e sem a nossa participação, a não ser dizer, eu quero, eu aceito. E foi tudo que aquele homem naquela cruz pôde dizer. Ele não pôde dar agasalho aos pobres, ele não pôde dar um copo d'água a um dos pequeninos, para que pelo menos por um copo d'água recebesse um galardão. Ele não pôde. Ele não pôde esperar o Natal para participar de um mutirão. Não pôde nada disso. Porque a salvação não depende do que eu faça, e louvado seja Deus por isso. Sabe, a coisa mais difícil que eu encontrei essa semana foi chegar perto de um homem ateu, desiludido de suas ideologias e sabe-se lá do que mais, e oferecer para ele a coisa mais grandiosa que existe no universo, de graça. O problema não é a coisa, é o de graça. Porque a mente da gente não está preparada para receber uma caneta de graça, fica todo mundo desconfiado. Se eu tiro uma caneta, a mais simplesinha, mas eu gosto dela, porque funciona. De graça, dou de graça, a pessoa fica esperando o que virá depois. E agora a gente oferece o que há de mais espetacular, que é a vida eterna, de graça. E como é difícil se convencer que é de graça. É de graça. Não sei se você acredita, mas é de graça. Você pensa que eu não queria ser poeta? Eu queria, para achar umas palavras bonitas como Abrantes. Abrantes é poeta. Achar umas palavras bonitas e dizer coisas lindas. Mas eu não sei, eu sei que é de graça. É a salvação do Senhor. É a misericórdia do Senhor. É a bondade do Senhor. Volte-se para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor, o vosso Deus. O que são os seus pecados comparados à minha misericórdia? Minha misericórdia é infinitamente maior que os teus delitos, portanto, que os teus crimes, as tuas culpas, os teus erros, não te humilhem, nem te prostrem, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Senhor que te cura. Assim é Ele. Só isso. Vá em paz para sua casa. Tenha um sábado cheio de repouso no Senhor. Segurança. Vai para tua casa em segurança. Durma bem hoje, igual bebê. Sabe? Aquele sono que ninguém rouba nada. Descansando nos braços do Senhor. Porque a tua salvação já foi comprada. Você já é herdeiro do reino. Deus abençoe a sua vida. Amém. Querido e amado Senhor, o teu perdão nos fez voltar a sonhar, Pai. Quem somos nós para que o teu olhar repouse sobre nós, Senhor? O Senhor conhece nossos erros, a vaidade de cada um de nós, o quanto nosso eu se agiganta e parece ocupar todos os espaços de nossos corações. Ó Deus, Te pedimos uma companhia especial nesta semana. Te pedimos a companhia do teu filho, para que ele nos ensine a sermos mansos e humildes de coração. Ah, Senhor, Manassés se humilhou perante a tua face. Eu não imaginava, Senhor, que o Senhor pudesse perdoar erros cometidos contra a fé, erigindo ídolos, cometidos contra a família, matando os filhos. Oh Deus, eu não imaginava que o Senhor pudesse perdoar um pai que mata filhos. Senhor, a minha mente não alcança a extensão da tua misericórdia. Eu não consigo concatenar essa lógica, Senhor. Oh Deus, precisamos do teu poder. Queremos viver para sempre ao teu lado, porque a verdade é que nossa lógica é pequena para compreender a tua grandeza. Por isso, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado sejas por um homem como Carlos, Senhor. Um homem cercado por ideologias, filosofias, ateísmo, Senhor. E que numa circunstância da vida, a alma clama com sede de um Deus que ele não conhece, mas ele desconfia que existe, e ele sabe que existe bálsamo para o seu ser angustiado. Oh Deus, quem és tu? Que vais buscar um ateu, Senhor, quem és? Quem és tu que mostras que no coração de um homem existe esperança para ele suportar as horas duras da vida, os momentos de perdas de pessoas queridas, Senhor? O que que o Senhor faz dentro de nós, Senhor? Que a gente não vê o Senhor fazendo, mas o Senhor está enchendo nossos corações de esperança, de amor, de vontade de fazer feliz e de ser feliz. Ó Senhor, quem és tu, meu Pai? Trabalhas tão calado, não te gabas, não contas vantagens, Senhor. Discretamente operas em nosso favor, sem esperar ovações por causa disso. Ó Deus, nós te louvamos por tua humildade. Nós te louvamos porque o Senhor, sendo Deus, aceitou ser um de nós, ó Deus. Nós te exaltamos por isso. Louvado seja o teu nome. É o grito de cada alma que está aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.